Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga lá ao Senhor Fado, aqui no canal 1 da Antena Web. Boa noite ou boa tarde, ainda se quiserem, 6 da tarde, é mais uma edição do nosso programa, do nosso Diga lá ao Senhor Fado. Quero antes de tudo convidá-lo a participar no nosso programa. Envie um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com ou faça-nos chegar a sua mensagem através do endereço de e-mail o seguinte. Aliás, através do nosso... ou ligue-nos para cá e participe no programa através do número 910106983. É esta a oportunidade que tem para participar neste programa e já sabe, deixar então a sua dedicatória, a sua música, enfim, participar até de viva voz neste espaço radiofónico. O Diga Lá, o Senhor Fado vai hoje trazer para a abertura música de Maria de Lucília do Carmo, Entrei na Vida a Cantar. Para ouvir também, Maria da Fé, com Meu Nome Baila no Vento, e António Melo, porque nem toda a gente está de acordo com o fado, segue este seu maldito fado. Música do fadista António Melo. É assim que se abrem as portas de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, aqui no canal 1 da Antena Web. Até já! Entrei na vida a cantar o fado que a própria vida nos ensinou ao nascer. É tarde para mudar e não estou arrependida por ao fado pertencer. Se canta tudo aquilo que se sente, vai-se a alma na garganta no dizer da nossa gente. Mágoas e risos, alegria ou solidão, são sentimentos precisos ao fado por tradição. Fado quer dizer destino da gente nascida aqui, neste canto junto ao mar. Voz do meu país, menino, o fado que eu aprendi, entrei na vida a cantar. Quando se canta tudo aquilo que se sente, vai-se alma na garganta no dizer da nossa gente. Mágoas e risos, alegria ou solidão, são sentimentos precisos ao fado por tradição. E risos, alegria ou solidão, são sentimentos precisos ao fado de tradição.

que nem sempre são meus gritos. Mas quando acontece ter a minha mente guarida, então é fácil de ver nos meus lábios a tremer pedaços da minha vida. Então é fácil de ver nos meus lábios a tremer pedaços da minha vida. Mal o dia amanhecendo vai a ribeira se enchendo de gritos e de pregões. E o peixe desembarcado é na lata apregoado no meio de palavrões. E o peixe desembarcado é na lata apregoado no meio de palavrões. Há muito que ali vendia toda a gente conhecia a gracinda vendedeira. Dava gosto ouvir cantar, eu sempre ouvi chamar o rouxinol da ribeira. Dava gosto ouvir cantar, eu sempre ouvi chamar o rouxinol da ribeira. Sua filha ainda garota, tão traquina, tão marota, a pequena Manuela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou que ninguém mais soube dela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou que ninguém mais soube dela. Hoje de negro vestida, chorando a filha perdida, dor sincera e verdadeira. Ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o rouxinol da ribeira. Ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o rouxinol da ribeira. Já cá estamos ouvintes com Nuno de Aguiar e este rouxinol da ribeira. Estamos quase no fim desta nossa emissão. Mas antes de terminar, deixe-me convidá-lo mais uma vez a participar no programa. Gostava tanto de segunda-feira ter uma participação sua. Nuno de Aguiar, já agora, só recordando, Nuno de Aguiar com Rochinal da Ribeira, Maria Valeja com Pedaços de Vida e Rodrigo com Ser Fadista é Ser Assim. E agora, o número para o qual pode ligar e deixar a sua participação. 910103986. Recordo, 910103986. Ou também, se quiser deixar a sua dedicatória por escrito, para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esquecendo de que, se quiser, tem a hipótese de participar indo ao nosso site, clicando em Peça uma Música, presente no menu do canal, de qualquer canal, aliás, e escolhendo, depois de preencher os campos, o programa Diga Lá ao Senhor Fado. E então, as últimas três músicas de hoje são as seguintes: Maria Teresa de Noronha com Pombalinho, Maria Emília Ferreira com Fado Franklin e Maria Alice com Minha Mãe. Três Marias. Aliás, hoje foram seis Marias no nosso programa. É verdade. Em nove músicas, não. Cinco Marias. E agora sim, ouvinte, despeço-me com um forte abraço. Muito obrigado pela sua presença. Voltamos a encontrar-nos amanhã. Amanhã não. Segunda-feira. Já sabe então. Segunda-feira voltamos a encontrar-nos aqui no nosso canal 1. Até lá. Bom fim de semana. e muito fado para ouvir. Fique bem, boa tarde. Aquela casa afastada, a miséria fez morada e nunca mais quis sair. Saudades a sorrir. Quem lá mora não tem nada, mas nos vasos da sacada há saudades a sorrir. Saudades lembram as esperanças que nunca morre nem cansa, se viveu no coração. E embora pesa no peito sombras de amor já desfeito, sempre fica uma ilusão. Sempre fica uma ilusão. Por isso mesmo, o que importa, que a miséria bata à porta, se a esperança entra a seguir. Se vera amor vimioso, ao armão de vale. Em França, arrastando cebas, Margarida Gautier, mãezinha.